chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Sacundi, sacundi, I'm not afraid.

De quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar e comida é pouco e muita roupa que assim cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Comprei laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprei laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Comprei laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprei laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Depois dançou e dançou até o dia raiar. E não contente, entornou com as cabrochas de lá. E não contente, entornou com as cabrochas de lá. Salve, salve a dona Teresa, ela vai pro céu. Ela tem aquela nobreza que tinha Isabel. Salve, salve a dona Teresa, ela vai pro céu. Ela tem aquela nobreza que tinha Isabel. Branquinha igual assim não pode existir. Balanço igual eu juro que nunca vi. No carnaval na turma de lá. Depois foi-se embora, Teresa foi como um luar. Foi deixando tanta tristeza na turma de lá. A gafieira já fez subscrição pra passar ser e dar uma caiação. A turma tac-tac não sai de lá. Teresa um dia pode querer voltar. Porque Teresa enturmou. Porque Teresa enturmou. Voltou, voltou, sim, senhor. Voltou sem anunciar. Fez um alô pro tio, fez um olá pra tia. Tereza é branca na cor, mas isso deixa pra lá. Porque Tereza entornou, porque ela sabe sambar. Tereza sabe sambar. Tereza sabe sambar. Tereza sabe sambar. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só.

Alemania tiene tres ampollas mansas llenas de florigramas en sus pies, en sus pies. Y se llaman Staebroska. Mira cómo va a enseñar, mira cómo van a enseñar. La bandera de California tiene 10 piernas rotas llenas de tus tiernas gotas que salen al revés, salen al revés, salen al revés, salen al revés. Y a nosotros, nosotros, nosotros nos gusta así. La bandera de Asila que se ve desde la Medina es osada y divina pa' mi corazón, cora, cora, cora, cora, pa' mi corazón, cora, cora, cora, cora. Y aunque la gente es pobre, sabe vivir feliz. Samba bem a dois por mim, bambu.